Coronel Ojuara. Magníficos. Você achava que eu ia ficar roendo no meu quarto, envelhecendo, esperando por você. Você pensou que me deixou apaixonado, mas errou, quebrou a cara e agora quer me ver. Você pensava que eu não ia dar o troco depois de me fazer pouco e ferir meu coração. E apostava que eu não virava o jogo de tanto levar sufoco e comer na sua mão. E apostava que eu não virava o jogo de tanto levar sufoco e comer na sua mão. Me liga toda hora me pedindo arrego. Endoidou, não sai da minha cola, tira o meu sossego. Endoidou, agora só que chora, bebe até cair. E se fazendo isso tá me comovendo, pode ir bebendo, eu não tô nem aí. Endoidou, me liga toda hora me pedindo arrego. Endoidou, não sai da minha. Que eu ia ficar roendo no meu quarto, envelhecendo, esperando por você. Você pensou que me deixou apaixonado, mas errou, quebrou a cara e agora quer me ver. Você pensava que eu não ia dar o troco depois de me fazer pouco e ferir meu coração. E apostava que eu não virava o jogo de tanto levar sufoco e comer na sua mão. E apostava que eu não virava o jogo de tanto levar sufoco e comer na sua mão. Juazeiro e adoro Petrolina. Mas eu gosto de Juazeiro e adoro Petrolina. É o forró Mastruz com leite.

Chegando pra você agora, ferro na boneca. Faz tempo que eu meti um ferro na boneca, viu? Aê, forrozão, a cunha! Eita! Olhando pra dentro da casa e pra lado, tem que riscar na minha visão. Sou um caçador, moro na cidade, só na mata, prestando atenção. Olhando pra dentro da casa e pra lado, tem que riscar na minha visão. Todas as caças que eu já cacei, a mais complicada, eu vou lhe dizer. Se eu chegar perto e ela correr, pode ter certeza que é um viado. Corre, viado, corre, viado. Estouremos. Alô, Romildo tivesse medo de alguém, com o peso na cabeça e a mente no além. Com meu sorriso largo, mal traçada a linha vem. E com meu sorriso largo, mal traçada a linha vem. E na face de boneco, triste e arrecadador, empanado na viola, seu sorriso já sem cor. E com meu sorriso largo, eu lubrifico a sua dor. E com meu sorriso largo, eu lubrifico a sua dor. E seu arrecadador, com o cabelo a voar, panifico a sua mente, segue dentro a rezar. E com meu sorriso largo, observo sem parar. E com meu sorriso largo, eu observo sem parar. Sua sorte está lançada dentro da opinião, com um peso na cabeça, escorrendo pelas mãos. E com meu sorriso largo, me perdoe, meu irmão. E com meu sorriso largo, me perdoe, meu irmão. Sorry, my brother. I'm really sorry. Eu queria que você tivesse medo de alguém, com um peso na cabeça e a mente no além. E com meu sorriso largo, maltraçada a linha vem. E com meu sorriso largo, maltraçada a linha vem. E na face de boneco, triste e adiantador, empanado na viola, seu sorriso já secou. E com meu sorriso largo, lubrifico a sua dor. E com meu sorriso largo, eu lubrifico a sua dor. E seu ar encantador, com o cabelo a voar, panifico a sua mente, segue dentro a rezar. E com meu sorriso largo, observo sem parar. E com meu sorriso largo, observo sem parar. Sua sorte está lançada dentro da opinião, com o peso da cabeça escorrendo pelas mãos. E o meu sorriso largo, me perdoe, meu irmão. E com meu sorriso largo, me perdoe, meu irmão. Doida da gota! É, banda Brucelose, Sorriso Largo é o nome da música, né? É, né? Tá vendo aí, meu filho? Tá vendo? Pra você que sintonizou o Central do Forró agora, meu muito obrigado! Seja bem-vindo ao Central do Forró e fica até o finalzinho com nós, né? É, meu filho, sai daí não, viu? Isso! Porque aqui é

caladinha. Eu não sou vacilão, novinha, vem me dar patinha. Vem, amor, bate, não para, vou te mostrar como é. Sei que você quer. Vem quicando, cai aqui na minha mão. Na sequência do pente eu vou ganhar seu coração. Vem quicando, desse jeito você gosta. Não tapa na bundinha, ou de frente ou de costa. Vem que vem com tudo, vê se fica caladinha. Eu não sou vacilão, novinha, vem me dar patinha. Vem, amor, bate, não para, vou te mostrar como é. Sei que você quer. Vem quicando, cai aqui na minha mão. Na sequência do pente eu vou ganhar seu coração. Vem quicando, desse jeito você gosta. Não tapa na bundinha, vem quicando, cai aqui na minha mão. Na sequência do vídeo eu vou ganhar seu coração. Vem quicando, desse jeito você gosta. Não tapa na bundinha, ou de frente ou de volta. Ô Juara! Cê é mais um, hein, menino? Ha! Alô, meu parceiro, MC Sheldon! Alô, Poco! Mete fio dental e passa o ano no bombom. Oh, mete fio dental e passa o ano no bombom. O sol tá esquentando e não pode relaxar. Empina o popozão, eu mesmo vou passar. Oh, mete fio dental e passa o ano no bombom. Oh, mete fio dental e passa o ano no bombom. É sal que vai dar nos caldistas nas praias, menino. Chega o fim de semana, todo mundo esticado. Ela quer ir à praia pra deixar corpo dourado. Domingo ensolarado só combina com cerveja. Do safadão, enquanto a noite não chega. Morena, ouriça, qualquer um que chega perto. Chamou a atenção do meu parceiro com suelo. Mas eu já dei o papo, saia seu fura-olho. Que essa já tem dono, é minha papai. O mete fio dental e passa o ano no bombom. O mete fio dental e passa o ano no bombom. O sol tá esquentando, então pode relaxar. E pino confusão que eu mesmo vou passar. O mete fio dental e passa o ano no bombom. Mete fio dental e passa o ano no bombom. Só tá esquentando, então pode relaxar. E vindo pro pozão que eu mesmo vou passar. Isso é minha banda, isso é garota safada. Sai daí, Messias. É pra tocar no paredão. Vai, vai. Em nome de filho do vento. Fala que mete fio dental e passa um ano no bombom. Então vem passa o ano no bombom. O sol tá esquentando, então pode relaxar. Alô, meu amigo Adriano, rapelo magnata. O mete fio dental e passa o ano no bombom. O mete fio dental e passa o ano no bombom. O sol tá esquentando, então pode relaxar. Empina o popozão que eu mesmo vou passar. Chega o fim de semana, todo mundo instigado. Ela quer ir à praia pra deixar o corpo durado. Domingo ensolarado, só combina com cerveja. Ao som do safadão, se segura, vai. Olha a morena, ouve se qualquer um que chega perto. Chamou a atenção do meu parceiro com suelo. Mas eu já dei o papo, sai da seu fura-olho. Ô, oh, meu amigo Mário, se deixou. Fala que mete fio dental e passa o ano no bombom. Ô, mete fio dental e passa o ano no bombom. O sol tá esquentando, então pode relaxar. E pino popozão, Eric Safadão. Mete fio dental e passa o ano no bombom. Ô, mete fio dental e passa o ano no bombom. O sol tá esquentando, então pode relaxar. E pino popozão, que eu mesmo vou passar. Vai! Vai! Essa garota safada é pra tocar em todos os paredões, hein? Paredão, Maninho Motos. Fome Valeção! Valsão do Paredão! Aumente o volume entre as grandes rádios do mundo. O Brasil! Capirão!

Volume 8. Apesar de doer, admito que eu errei. Um pouco atrasado, estou pra me desculpar. Eu só quero, quero que ele faça você feliz. Oh, e te dê todo o valor que eu não sou. Atenção, e no tempo que a gente vivia, te pego em sua mão, ter passeado contigo, levado você pra dançar, pra curtir. Agora deve estar amando outra vez, e eu estou sozinho aqui. Devia ter dado todo o meu tempo e não te dei. E perdi. Dado mais atenção quando a gente vivia, te pego em sua mão, passeando contigo, e te levando pra dançar, curtir. Agora está com outro alguém e eu só aqui. Agora está com outro alguém e eu só aqui. Coronel, o Juara. Hoje eu acordei pela falta de você. Saudades de você, saudades de você. Lembrei que meu Deus é o que eu sou pra dizer. Bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê. Ai, que saudade, morrendo de saudade. Ouvi a sobra de vapor. Foi bonito, foi intenso, foi verdadeiro, mas sincero. Sei que fui capaz, quis até demais, te quis. Do teu jeito, te amei, te lancei. Que meu amor foi mais profundo. Saia, tu já tá aí, Saia. Fui fiel, chorei, chorei. Te amei, te lancei. Que meu amor foi mais profundo.

Mas não liga não, que no próximo final de semana eu estarei aqui com o Central do Forró. E lembrando a você que você pode participar com a gente pelo Ouvinte Central. Ou seja, ouvintecentral@rotmail.com. Dá uma entradinha lá, dá a sua sugestão, pede o teu som, pede a tua música, diz a cidade que você tá curtindo, diz o nome da tua rádio, tá bom? Que eu vou estar daqui, vem mais safadinho. Meu Deus, que peninha, já acabou o programa. Não é, meu filho, um instante passa. O velhinho já tá lá à vontade de chorar. Mas aqui é só alegria, porque o Central do Forró é só alegria. Vamos chorar não, porque no próximo final de semana eu estarei aqui com você na sua rádio número 1, na sua rádio favorita. Eita, pessoal, tô indo embora. Ah, meu Jesus, mas já tô morrendo de saudade de vocês, viu? No próximo final de semana eu estarei aqui, se Deus quiser, trazendo pra você a última música de hoje, né? Vai deixar duas, é? Pronto! Cabeça de parafuso, isso vai ficar duas músicas hoje pra você dançar melhor, né? E curtir aí, aqui no Central do Forró. Tchau! Fui! Você me vê chorar, nem se o pior acontecer. Mesmo que eu morra de paixão, mesmo se você me esquecer, juro, nunca mais quero sentir um carinho frio em suas mãos. Se o meu coração disser que sim, vou brigar com ele e dizer não. Dizer não, dizer não. O amor tem que entender que a gente tem. Desejos, volume 3. Quando o amor se entrega que não merece, o tempo passa, o coração esquece dos momentos sem saudade. Aceitar que tudo se perdeu, amor não dá.